expectativas e o semblante, de facto, já não são o que eram no início. As coisas estão agora um pouco mais carregadas. Lá fora o barulho é mais do que muito. A caravana do partido ganhador do que no Conselho, neste momento, está mesmo na rua e o barulho torna-se insuportável. Para já, ficamos com Cristina Oliveira. Cristina Oliveira, as expectativas não eram estas? Claro que nunca se inicia uma corrida destas com baixas expectativas. Elas eram um pouco mais altas. Contudo, eu estou extremamente tranquila, fiz aquilo que tinha que fazer. Fizemos uma campanha limpa, uma campanha muito alegre, com pessoas extremamente dedicadas ao projeto. E isso deixa-me feliz. E, portanto, só estou satisfeita porque, de facto, a campanha correu como eu queria do nosso lado. Cá estou e cá estarei, acho que consciência tranquila, a democracia é soberana, as pessoas votaram, fizeram a sua escolha e, portanto, está feita. Num conselho tipicamente social-democrata, como é que vê este programa? O que é que correu menos bem? O que é que correu menos bem? Eu vou ter que me sentar e fazer essa análise. Provavelmente uma situação nacional também, enfim, que não é fácil, não deve ser, mas ainda assim eu julgo que tentámos reverter essa situação para que as autárquicas fossem realmente as autárquicas e não legislativas. Mas isto correr bem ou correr mal é muito relativo. E há aqui tantos fatores que com certeza que haverá um momento para fazer essa avaliação, para mais objetivamente poder avaliar esses aspectos que correram menos bem. Durante a sua campanha disse que mesmo que perdesse ficaria no seu lugar na Câmara Municipal. Vai ficar? Os votos que esta candidatura teve merecem todo o respeito e, portanto, seguirei o curso normal nestas situações, no mínimo lugar. Cristina Oliveira, responder? Não, eu penso que já puseste as perguntas essenciais. Aquilo que eu perguntava à Cristina Oliveira é, de facto, ela que aparece naturalmente como líder a uma candidatura num concelho que até aqui tem sido tendencialmente laranja, era assim denominado, e de, nesta altura, e pelos votos que chegaram agora, ainda não tem nenhum presidente da junta eleito. Se, de facto, isto ultrapassou tudo aquilo que estava, no mínimo, nas expectativas da candidata. Ora, que estávamos expectantes e acreditávamos poder conseguir eleger alguns presidentes de junta. Tal não aconteceu, mas isso não significa que estas pessoas não sejam pessoas dedicadas às suas freguesias e que tenho a certeza que continuarão a trabalhar no lugar que vierem a ocupar e que estarão sempre a dar o melhor, não só pelas suas freguesias, mas também pelo Partido Social Democrata, e eu conto com elas todas. Não, eu penso que para já está, naturalmente, e Cristina Oliveira está muito calma nas suas palavras, muito calma nas suas palavras, e naturalmente a assumir todo para já este resultado, numa candidatura em que, como disse, as pessoas valem muito por aquilo que fizeram ao longo desta campanha, deste tempo em que trabalharam. Naturalmente a surpresa aconteceu e ainda faltam muitas juntas para apurar, ainda faltam algumas juntas para apurar. O certo é que, de facto, o que aqui os números dizem é que há uma possível maioria de 5-2. Até nisto, Cristina Oliveira, um 5-2 estava muito longe de ser pensado pelo PSD ou não? Sim, todos os cenários são equacionados. Quando se parte para uma corrida destas, no contexto que temos, pensamos em tudo. Pronto, o povo escolheu, fez a sua opção e, portanto, é esta e eu aceito-a muito humildemente e terei que trabalhar com aquilo que eu tenho e sempre em prol do Conselho, porque esse virá acima de tudo. Olha, o que vai acontecer a seguir é que vou aqui conversar com as pessoas que estiveram comigo neste projeto, depois vamos para casa, vamos descansar, vamos ver a situação nacional e depois de amanhã haverá tempo para tudo isso. A Comissão Política tem o seu presidente e cabe o presidente da Comissão Política. Agora fazer aquilo que eu entender por bem. Eu não faço parte da comissão política e, portanto, não me compete a mim dar essas respostas, mas com tudo o que temos de conversar e analisar tudo. Cristina Oliveira, este resultado poderá ser também derivado daquilo que a conjuntura nacional apresenta, em que o PSD, enfim, com aquilo que tem acontecido no governo, acaba por indiretamente se fazer refletir naquilo que as pessoas sintem nos distritos, nos concelhos, nas freguesias, nas populações, acaba por também ser penalizado por aquilo que a nível nacional tem sido feito por o governo PSD? Não digo que não tenha havido aqui alguma penalização, olhando para o panorama nacional, essa penalização parece-me ter existido. Agora, as eleições autárquicas são o que são, o nosso país é aquilo que é, e o que me preocupa é agora o futuro, estes próximos 4 anos, e aquilo que poderá ser feito em prol do povo, mais do que a situação nacional do país. Que essa, deixamos-la para outros contextos. Agora estou realmente preocupada com o Conselho. Tudo farei para que este Conselho possa progredir com o meu contributo, sempre pela positiva, sempre com crítica construtiva, como aliás tenho feito sempre. Não contem comigo para destruição pura e simples, para maldicência, não tenho essa forma de estar, nem vou mudar a minha forma de estar nos próximos anos. E cá estarei, para trabalhar, para lutar, porque só assim é que eu sei viver também. Cristina Oliveira já disse que estava cá para ficar. Como é que vai coabitar com estes 5-2, em que já é certo e já é irreversível pelas contas e pelos resultados que nós já aqui temos? É praticamente consumado, 5 vereadores para o PS, 2 para o PSD. Como é que vai ser assim na Câmara Municipal? Já não sei dizer, mas com certeza que vai ser como tem que ser a democracia. Um convívio institucional correto, com elevação, respondo às situações quando elas tiverem que ser expostas, lutando sempre que algo não estiver bem, e portanto é com essa atitude que nós vamos estar. E o engenheiro João Brito é uma pessoa também muito dedicada ao trabalho, é uma pessoa fantástica. Eu tenho a certeza que poderemos fazer os dois um excelente trabalho na oposição, não tenho dúvida. E cá estaremos.